difícil aguentar. Esta estrada tem espinhos e em frente há um muro, mas eu vou seguindo, vou lutar. Sei que vou lutar.